4, boa noite, eu tenho identificação, autorizado chegada do Mediúno, desça seis de fãs para 4.6, o ajuste no 08. 4.18, autorizado. Controle Salvador, agora em definitivo, passaria do 2222. Controle de identificação, autorizado via chegada 9, parte do 10 de tudo. Já está autorizado e está descendo para 110, senhorita. A gente passa do 2222, autorizado, nível de voo 050. 050, passaria do 2222. 9024, busca para 2010, autorizado final do procedimento de emergência que se liga, passa estabilizado. Ok, 2000, passa estabilizado, está fazendo pequeno desvio aqui. 9024, após 2000, está autorizado o número, se tiver condições. Mas já faz desvio agora, né? Até 24. Passarinho, possibilidade de levar a posição Duna, Sereno? Passarinho 2222, mantém inicialmente perfil número 2 na aproximação. Ok, muito obrigado. Passaria 2222 por gentileza da indicada. Sim, já tem voz direto, turno. Muito obrigado, vai, boa turno. D9024, completo final de procedimento, chamitão em Salvador, frequência 118, do sinal 95. Autorizado o final do procedimento em EVS aqui. O sistema 0 está estabilizado. Botana estabilizado, passarei do 2222. Delta. 9037, via chegada por médio 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 08. O médio 1, 050, L18, quando possível, Floridona, 9037. Foi inicialmente TAP, voo 9037. Está presente em TAP, 9037. Autorizado isso para 2.000 pés, reporta habilidade. 2.000, reportamento estabilizado, passarelo. O 9024, toma 52, livre à direita, à pista, na taxa de Foxtrot, taxa via Alfa Juliette, portão 03. Foxtrot, Alfa Juliette, para o 03, ou 9024. Passarelo 2222. Passarelo 2222, complete nosso procedimento. Chame Salvador, frequência 118, sinal 95. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom povo. Obrigado, bom trabalho. Passarelo 2222. Passarelo 2222 permanece na escuta do controle de Salvador, torre 118, décima mais 5. Ai, eu esqueci de trocar. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia. 3170, descendo para o nível 170, ponto Delta. Então, 3170, acione identificação, via chegada por meio de 1, desça para o nível de voo 060. Ajuste no 08. Capa, por favor. Para 7184, então 3170. Ok, Voa Estado, muito obrigado. Salvador, bom dia, seu passarinho 2222. 9037, desça para 2000 pés, tem inscrições, ajuste 9018, autorizado final do procedimento INS3, capitão 90, autorizado. Sete, desça para 2000 pés, sem inscrições, combina 18 para ajuste, portal estabilizado, 9037. Dois, Sonda 58, taxi via Eco, Alfa, A3, posição 1 Lima. Eco, Alfa, 43, posição 1 Lima, passaria 2, 2, 2, 2. F0, ajuste 1-0 no 8. 0-0-0-0-8, informação Delta, 9-0-8. 1-0-1-8, ajuste em Salvador. 1-0-1-8. Azul 6908, número 3, na aproximação, reduza para 2509. Reduzido 2509. Autoridade direto do Natan 3170, desça para 4.000 pés sem restrições. 4.000 pés, restrições, Matona 3170. Alô, bom dia, 3520, formação Delta. São 3520, boa noite. Voo ETAP para interceptar a chegada Bom Médio 1, deixa para o nível de voo 050. Ajuste no 08. 050, no 08, voo ETAP, 3520. Azul 6908, redução para 1809. Quatro fio francês na aproximação, 9.7 minutos, passando 3.400 pés para 2.000 pés, é 2.321. Reduzindo azul 6908. São 3170, complete mais o procedimento, chame 3 Salvador, frequência 118, decimal 95. 2950, bom dia, Lanço. Bom dia, Lanço. Azul 6908, deixa para 2 mil pés, autorizado final do procedimento INS Express. A pressão na zero, resposta autorizada. 2 mil pés, autorizado, Express, reportando a estabilidade. Está custando a aproximação, aguarde que eu não faça resposta. Está 9908, tráfego informado, agora 1h, 7.3 milhas, com 1.50 graus de resposta. Bom dia, chegada Bom Médio 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 068. Bom dia, então, desce ao 060, 1018, Bom Médio 1, 592. Azul 6908 estabilizado. Agora sim, estabilizado. Complete nosso procedimento, chame o torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Chame o torre Salvador, frequência 118, decimal 95, azul 6908. Com a torre de 295, azul 6908, pode ser. Sim, Salvador, bom dia, azul 6908. Bom dia, azul 6908, continua a aproximação, informarei pista livre. Continua a aproximação. 670, São Luz 12, táxi via Foxtrot, Alfa Juliette, Portão 7. Foxtrot, Alfa Juliette, 7, obrigado. Continua a aproximação, 6908. Pouso autorizado, pistola 0070 graus 07. Pouso autorizado, 6908. Se o pushback do rebote será realizado com a cauda para o taxi em Índia? Positivo. Gente, autorizado o pushback, aguardamos para iniciar o taxi até o portão, até a remoto no 2. Ok, obrigado. Somos 14, livre direita, Foxtrot, taxi via Alfa, Kilo, Pat 3, posição meia dúzia Romeu. Livre da direita, taxi autorizado, Alfa, Kilo, Pat 3, Romeu, Romeu. São 3520, desça para 2 no teste em restrições, ajuste no 018, autorizado o final do procedimento em linha taxiway, da pistola 0 avança habilitada. 3 0 0 no 8, autorizado em linha, 3520, portará. Zona 592, autorizado em seu para 3, no teste, restrição de altitude. Ajuste na 018. Fecha 3.018, sem restrições, 592. Por quantas milhas? São 3520. 0050 por 5 milhas. desvios após desvio voo Duna, 3520. Após desvio voo Duna, 3520. Desvio à esquerda pro ar. 30, aproximadamente 12 milhas. Sim, chegou no 592, livre de desvio. Após desvio, vai do, né? Desvio, zona. 592, bom. Está tomando o proedidor, não? Sim, chegou no 592. 3520, localizador. Então, 3520, complete nosso procedimento. Chame então, estão a 2118-1198-95. 2195-1, bom dia, 3520. Bom dia, bom dia. Obrigado. Yeah. 592, via Rosara 2, meu pé, permanece ajuste. Autorizado o sinal do procedimento LS-X-Ray. Opção 0, avança autorizado. 3520, a distância autorizada, pistola 0, vento 01 no 0 grau, 039. Veja o pouso até 3520. 592 estabilizado, LSX Train. Zona 592, complete o nome do procedimento, chame torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, bom. Controle. Continua a informação, informa a Leuxa Livre. 3520, salão 24, livre à direita, táxi via Alfa Juliette, portão 2. Direita, Alfa Juliette, para o 2, portão 3, direita. Zona 592, os autorizados pistão 0, vento 01, 0 grau, 049. Livre posto, pistão 0, 5921. Salvador, São Mike, informa o 702 Adolfo, muito obrigado, bom dia. Bom dia.